Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. De quando em quando, um e-mail de ouvinte inspira um programa. E hoje é um desses. Mas não é daqueles que eu gosto de fazer. Talvez, ao ouvir este programa, você se pergunte, pô, mas por que o Luciano perde tempo com um assunto como esse, hein? Bom, eu acredito que existe uma função pedagógica no tipo de discussão manifesto que eu farei hoje aqui, a partir de uma crítica enviada por um agora ex-ouvinte. Para começar, uma frase atribuída a Confúcio, mas que eu acho que é de outro autor. Encontre um trabalho que você gosta, e você não trabalhará mais nenhum dia em sua vida. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem que incentivando quem vive de arte a ganhar com a arte, garante a produção de obras capazes de nos instigar, motivar e inspirar. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e dê uma olhada num mundo diferente desse que você vê por aí. E você, hein? Já acessou o Facebook da Nakata para participar da promoção que pode te dar nada menos que um iPad? www.facebook.com/componentesnakata. Nakata com K. Acesse a página e clique no post da promoção. É muito fácil participar. A Nakata é a marca dos componentes de suspensão e freios para o seu carro. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E agora também com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Bem, no programa ou nos programas anteriores falamos de críticas. E hoje o livro iria para um ouvinte que escreveu a crítica que eu vou ler a seguir. Eu dei a ele uma resposta dura e ele não quis o livro. Vou chamá-lo de fulano. Escute só. Olá, Luciano, tudo bem? Sou um ouvinte assíduo do seu podcast. Acho muito legal sua ideia e o programa em si. Parabéns pela iniciativa. Porém, venho notando ultimamente o crescente número de patrocinadores, e após ouvir a sua entrevista no Telecast, notei algo em você que não fica tão evidente no programa convencional do Café Brasil. Sua causa é nobre e eu admiro por isso, mas acho que antes de tudo, você busca dinheiro e autopromoção. Estou te pré-julgando, mas outras pessoas que te ouvem concordam comigo. Mesmo se tudo que eu vou falar estiver errado, me sinto no direito de te falar o que penso e acho, visto que sou um ouvinte de seu programa. Presumo que você queira saber o que penso. Abaixo, listo os fatos que me levaram a formar a minha opinião. Primeiro, resumindo, a empresa que você trabalhava não estava bem. Segundo, você buscou outras formas para continuar ganhando dinheiro e nenhum problema nisso. Terceiro, surgiu a ideia de dar palestras, o que é muito legal. Quarto, suas palestras deram certo e você expandiu ela até chegar no podcast. Quinto, através do podcast você fica conhecido e atualmente ganha dinheiro com todas as mídias que envolvem sua autopromoção. Sexto, você criou uma causa nobre para se autopromover e ganhar notoriedade, status e, consequentemente, dinheiro. Agora você deve estar se perguntando, por que um ouvinte assíduo que admira meu programa está me criticando por ganhar dinheiro? Minha resposta é sinceridade. Você gosta do Café Brasil, mas é igual ao Luciano Huck, ajudando os pobres no programa dele. Assistência social barata em prol da autopromoção. O Luciano deve gostar de ajudar, mas não é o que move ele. O que move é dinheiro e mais nada. Sinceridade tem o Olavo de Carvalho no True Outspeak. Diz que precisa da ajuda dos ouvintes e de quem gosta dele, sem ter segundas intenções nem nada. Ele deixa declarado o que é e não existe o espaço para o pré-julgamento. Não existe espaço para a aparência errada. Infelizmente, Luciano, brochei com seus programas ultimamente. Sinto essa segunda intenção em tudo o que você faz. Resumindo, é isso. Você deve ter a sua causa para agir de tal forma nos seus programas. Deve ter estudado a melhor forma de fazê-lo e deu certo. Entenda esse e-mail apenas como um comentário sobre você. Interprete-o como quiser, até mesmo ignorando. Se tudo o que você fez até hoje foi pensado para ser como é, prossiga. Cada um age conforme sua consciência, e não acho que você está completamente errado. Só não gosto e não concordo, mas errado não. Continuo admirando sua iniciativa, que na pior das hipóteses, traz a cultura e informação para muitas pessoas, inclusive eu. Obrigado pela atenção e desculpa alguma palavra mais dura. Minha intenção não é, nunca foi, tentar te ofender. Reitero dizendo que te admiro muito. Putz, imagina se não admirasse, cara. Resumo do e-mail. O fulano acha minha causa nobre e me admira por isso. Considera que eu posso estar certo, que não estou fazendo nada de errado, que é fã do programa. Admira minha iniciativa e diz que, na pior das hipóteses, trago cultura e informação. Mas acha que eu tenho uma segunda intenção, que é ganhar dinheiro, e com isso ele não concorda. Vou responder aos que pensam como ele ao longo deste programa. Não se trata de não aceitar as críticas, mas de colocar as coisas sob a perspectiva correta. Ah, o Olavo de Carvalho, que o fulano citou como um modelo, anunciou o fim do seu podcast True Outspeak. O programa estava tomando tempo de outras atividades que ele considera mais importantes e por isso ele parou. Voltou depois de muita gente pedir, mas agora com um programa mensal. Eu não pretendo parar o Café Brasil, nem deixar de publicá-lo religiosamente toda semana. Pretendo que ele seja a minha atividade mais importante. E quase ao mesmo tempo eu recebo um outro comentário vindo do Japão. Querido Luciano, me chamo Tatiana, tenho 33 anos e vivo há 5 no Japão. Conheci o Café Brasil há quase 3 anos, através do meu marido, um curioso e estudioso de tudo que envolve tecnologia. Ele, com entusiasmo, me contou sobre você, o programa e, claro, o que era o tal podcast. Confesso que desconfiei um pouco, mas a curiosidade foi maior e, eu digo, me apaixonei por tudo em seu programa. Sou uma pessoa, como dizem, velha, pois com 14 anos eu amava ouvir Bethânia, Caetano, algo fora do normal para a época. E a trilha sonora do seu programa foi arrebatadora. Mas como nem tudo são flores, os meus filhos reclamavam quando colocávamos seu programa para escutar. Tenho 2 meninos, o Eduardo com 16 e Otávio com 12 anos. Era um tal de... esse negócio chato, hein? Quanta música ruim! Ah, tira isso daí, pai! E por aí vai. Sabe, Luciano, eu fui mãe muito nova. Mas isso nunca me fez menos que qualquer outra mãe. Na verdade, foi ao contrário. Eu sempre tentei ser amiga e ensinar valores aos meus filhos. Com seu programa, não foi diferente. Pacientemente, meu marido Márcio e eu dissemos a eles: vocês sabem do que ele está falando? Vocês realmente estão entendendo o que ele quer dizer com brasileiros pocotós? Será que não somos pocotós também? E assim plantamos uma dúvida e fizemos os meninos pensarem. Foi questão de meia dúzia de programas e o silêncio reinava absoluto no carro quando eles escutavam o bom dia, boa tarde, boa noite. Daí pra frente não paramos mais e seus programas passaram a ser da família. E depois discutimos os temas. O papo não tem fim. Há muito que desejo lhe escrever, mas a preguiça... bom, você sabe como é, né? Mas aconteceu algo com meu filho mais velho, o que me motivou a te escrever. Se me permite, eu gostaria de dividir com você. Bom, meu filho Eduardo, em março deste ano, retornou ao Brasil para cursar o colegial. Apesar do coração de mãe apertado, ele está feliz e cheio de amigos, e como qualquer adolescente, adora mídias sociais. Bem, você deve conhecer o Ask FM. Local onde os jovens fazem perguntas uns aos outros. Eduardo adora escrever e chega a se arriscar em alguns poemas. Assim sendo, se tornou popular nessa coisa. A questão é, como toda mãe preocupada, eu dou uma espiada nas coisas que ele anda fazendo. Para ser sincera, eu monitoro mesmo. E fiquei feliz com o que ele anda respondendo e indicando aos amigos. Quando questionado sobre quem o influenciava, sabe qual foi a resposta? Luciano Pires. Sim, meu amigo, você mesmo. Depois perguntaram qual livro você indica e a resposta foi qualquer um do Luciano Pires. Consegue perceber a transformação? e importância que possui entre os jovens? Pois é, meu caro amigo. Hoje estou aqui comentando este para agradecer por sempre trazer cultura e valores a estes jovens que estão espalhados por todo o Brasil e, quiçá, o mundo. Muito, muito obrigada. Pois então, eu prefiro ouvintes como a Tati, muito menos pelos elogios do que por saber que ela compreende a essência e os objetivos do Café Brasil e age para divulgar o que acha que vale a pena. Tati, você ganhou um livro, que eu acho que eu tenho que mandar para o seu filho. Ai, que saudade gostosa, onde anda meu violão? Revejo o tempo da infância na minha recordação. Relembra a mamãe querida, ainda lá no Japão. Salmiga me acalentando, cantando a doce canção. Tenem dorori. Você ouve Saudades do Japão, de Capitão Furtado e Hiroshi Kurimori, com os irmãos Kurimori, dupla formada por Hiroshi e Masashi Kurimori. Os irmãos gravaram o primeiro disco com 78 RPM, um dia eu conto o que é isso, pela Continental, no final de 1958, mas o disco só foi lançado em 1959. São considerados a primeira dupla nipo sertaneja do Brasil. Papai pôs a roça, mamãe vai também. Papai pôs a roça, e mamãe vai também. Café Brasil. Caso, eu invisto um baita tempo e dinheiro neste programa e nas coisas que o cercam. No site do podcast, na Cafepédia, na rádio web Café Brasil, nos videocasts, tá tudo lá à disposição de quem quiser. Horas e mais horas de conteúdo gratuito. A única coisa que eu peço é que as pessoas comentem. E aí vem o fulano dizer que eu estou com segundas intenções. Segundas intenções, o escambau. Eu deixo claro desde o dia em que eu comecei. Minha intenção de viver do meu trabalho não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É um fundamento que envolve, sim senhor, ganhar dinheiro e ter projeção da minha imagem, de forma honesta e transparente. Pois, quer saber de uma coisa bastante sincera, hein? Ouvintes como o fulano são broxantes, pois passam a impressão de que eu falhei. Afinal, se são ouvintes assíduos e não entenderam até hoje a minha proposta, apenas deixam claro que o meu esforço é nulo. Eu aposto como fulano, paga R$40 para ver o último filme da Marvel em 3D, mas não escreve para Robert Downey Jr. reclamando que ele ganhou US$3 milhões para fazer o Homem de Ferro. Talvez entre na fila para pagar quase R$3 mil por um iPhone 5 em 24 prestações, mas nunca escreveu para o Steve Jobs para reclamar que ele ficou bilionário. Pode ser que pague R$200 para entrar na balada sertanoja, mas não reclama com o Luan Santana por ele ter ficado rico. Talvez tome litros de cerveja, mas não escreve para o Paulo Lehmann, o maior acionista da Ambev, reclamando que ele é o brasileiro mais rico da atualidade. E sabe por que essa gente age assim? Porque consegue ver valor na cerveja, no iPhone, nos filmes, nas baladas. Paga e cala a boca. Já o produto que eu vendo aqui no Café Brasil vale menos que uma cerveja. Felizmente, existem os ouvintes como a Tatiana do Japão, que trazem o tesão de volta. É minha nega, minha nega de samba, minha nega. É minha nega de grupo, minha nega de samba. Vem cá, é minha nega, minha nega de samba, minha nega. É minha nega de grupo. Minha nega, minha nega de samba, minha nega. Você está ouvindo aí ao fundo mais uma daquelas novidades que vem de Pernambuco, misturando o samba com o monkey beat. o Comunidade Azougue. Banda que trafega pelo samba rock, samba lanço e gafieira. Essa aí chama-se Samba de Graça. É cicaca, tindacaca, cê é mentira de graça. É reza, é certeza, é poeira e cabaça. É choro de vela, é vigília de graça. O homem agradece a poeira que passa. É reza que pele que para a desgraça. É nuvem que vem, é nuvem que passa. Pois é, e o samba é cicaca, tindacaca, cê é mentira de graça. É reza, é certeza, é poeira e cabaça. É choro de vela, é vigília. O homem agradece a família que passa. É reza que pede que para a desgraça. É nuvem que vem, é nuvem que passa. Pois é, e o samba é graça. Pois então, guerrilha em nome da honra. Eu não. Eu sou como Bruce Lee, fluido como água. Lembra do programa que eu falei de água e fogo? Pois é. O fulano acha legal o trabalho que eu faço, mas não admite que eu ganhe dinheiro com ele. Talvez ache que só vale se for hobby. E tem gente que defende isso mesmo. Podcast tem que ser hobby. Bom, o Café Brasil não é. Muito mais que um hobby, hoje ele é meu trabalho. Parte de um projeto ambicioso que envolve diversas mídias. O podcast é apenas um dos canais de distribuição do conteúdo que eu produzo. E trabalho insanamente para transformá-lo num negócio. Felizmente, um negócio que me dá prazer e que carrega em si um conteúdo que muito me orgulha. A alternativa seria anunciar que não dá mais e tentar voltar a ser executivo de empresa multinacional. Bem, o tal fulano deve ter por volta de 25, 27 anos. Eu tenho 56. Vejo o mundo de outro ângulo, menos impetuoso, e até entendo a sua confusa revolta. Torço para que ele faça sucesso. Respondi ao e-mail de forma dura e ele ficou bravo, respondendo assim: ok, Luciano, não me envie o livro e não comente no podcast. Agora nem ouvinte eu serei mais. Sua resposta só consolidou minha opinião. Abraços e boa sorte. Fulano. Ok, fulano. Eu só posso dizer muito obrigado. Quem lucrou com a separação fui eu, sim, fui eu. Que lucrei quando este amor morreu. Eu vivia magoado, como um pobre coitado, mas isto de mim já desapareceu. Deus olhou a terra um dia e assistiu, como eu tanto padecia. Me deu força e coragem, me livrando das maldades do amor que me traía. Me deu força e coragem, me livrando das maldades do amor que me traía. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Descobri um bom segredo, o desprezo é bem melhor. Quem no mundo não tinha alegria, não cantava, não sorria, minha vida era pior. Deus acatou meu apelo, me deu um amor com zelo e com mais dedicação. Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia que morava no meu coração. Tirando do meu peito a agonia, expulsando a nostalgia que morava no meu coração. Opa, a Maria Creuza no Café Brasil, eu acho que é a primeira vez. Com Quem Lucrou Fui Eu, do carioca Ildemar Diniz, o Monarco. Eu vivia magoado, como um pobre coitado, mas isto de mim já desapareceu. Eu sou um sujeito ambicioso, sempre fui. Sempre mirei mais acima, mais à frente, mais fundo, mais alto, mais longe do que eu poderia alcançar. E por isso eu consegui atingir certos objetivos que muita gente parecida comigo nunca conseguiu. No processo, levei comigo um monte de gente. Minha família, amigos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores e até leitores e ouvintes. Na minha ambição, cabe todo mundo. E quem se aproxima do meu barco sabe exatamente quem eu sou, o que ofereço e para onde estou indo. Se entra no barco é porque minha proposta o atraiu, e não tem depois o direito de dizer-se enganado. mas eu nunca fui ganancioso. Viu a diferença, hein? Ambicioso de um lado, ganancioso do outro. Perdi e continuo perdendo estupendas oportunidades de ganhar mais, tirar mais vantagens, por achar que o que eu havia obtido era justo e suficiente. É assim que eu ajo. É assim que eu espero que meus filhos ajam e é assim que eu quero que meus ouvintes me entendam. Aqui no Café Brasil, ninguém vai bater a sua carteira. Ninguém vai vender lebre e entregar gato. Ninguém vai te enganar, muito menos te obrigar a ouvir o programa. O Café Brasil não é uma aventura de alguém que quer curtir um hobby ou alimentar a sua vaidade. O Café Brasil é uma empresa. Tem funcionários, paga salários, paga honorários, tem contratos com fornecedores, tem clientes e tem que dar lucro, sim senhor. E quanto mais lucro der, mais orgulhoso eu ficarei de ter conseguido vencer com um produto que não apela para as baixarias cotidianas para se dar bem. Se vencer, vencerei de forma honesta, oferecendo cultura, sacou, hein? Cultura. Estamos no Brasil, meu caro. Você tem a dimensão do que significa neste país vencer vendendo cultura? Pois é. Então, para mostrar que os patrocinadores do Café Brasil não estão aqui só para dar um din-din pro Luciano, a Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de peças para veículos automotivos do Brasil, premia todo mês 5 ouvintes com uns baita prêmios, cara. iPads, GPS, MP3. Acesse www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. É muito fácil participar e você ainda contribui com ideias para melhorar o trânsito nosso de cada dia. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Bem, com este manifesto, eu pretendo encerrar os diálogos com aqueles que acham que é errado ganhar dinheiro com trabalho honesto. E pretendo encerrar também com aqueles que não entenderam nada. Mas ainda vou fazer um programa para tratar de como funciona a cabeça dessa gente. Um homem ponderado, sem prece, sem cobiça, levava sua vida, apreciava a coragem, a ousadia, o respeito, a alegria que sua tribo cantava. Acreditava que ninguém acabaria, que apenas mudaria por uns tempos de lugar. E assim então, ao som de Edivaldo Santana com Sem Cobiça, aliás, você tem que prestar atenção na letra inteira, procura lá no texto desse programa, que este Café Brasil que quer crescer, frutificar, agregar mais gente, ouvintes, fornecedores e amigos vai saindo de mansinho. Até pra quem não quer ver, um passo em falso, um boato criou perna. Com o proletário Lala Moreira na técnica, a explorada Cissa Camargo na produção e eu, este porco capitalista Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Fulano e Tatiana, Comunidade Azougue, Irmãos Curimori, Maria Creuza e Edivaldo Santana. Mas nego velho que andava recuado, vendo seu nome queimado, resolveu contra-atacar. Este programa tem o apoio do Auditório Ibirapuera, um lugar criado para disseminar o trabalho de uma porção de gente que faz arte e que pretende ganhar dinheiro para viver disso. Nada mais nobre, não é? Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Você conhecerá centenas de pessoas que estão fora das grandes redes de televisão, jornais e revistas, mas que constroem suas vidas oferecendo à sociedade arte e cultura. E ninguém reclama disso. Para terminar, uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, alcançada, não nos torna sem ambição. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.